Da Rádio Antena Web. trabalhar com jornais para ser alguém. Eu mais eu igual a ninguém. Pequeno português sonhava ser inglês na televisão. Diz minha mãe,

galhos do jardim. Não há nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim. Canal 2 da Antena Web. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver a nascer um homem, e o que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei com este momento ao Vitor Espadinha, que não pôde estar aqui esta noite, que está para fora. É pena, para uma outra altura, quem sabe. Thank you.

somewhere.